Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu. Sua vida, glória a Deus por isso.